A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 23º programa A Escola e o Meio. Hoje temos mais uma vez em estúdio uma convidada e desta vez é alguém que já é repetente, a subdiretora do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a professora Cristina Borges. Em primeiro lugar, bem-vinda, é um gosto revê-la por cá. Viva, boa tarde à professora Célia e aos assessores aqui no programa, na gravação do programa A Escola e o Meio. Hoje a razão porque desta visita tem a ver com duas situações. Uma delas decorreu no dia 28 deste mês, a Feira das Universidades, que já é comum na nossa escola, mais ou menos por esta altura do ano, para falar do acesso ao ensino superior. E a professora Cristina vai-nos fazer o balanço. Depois, mais tarde, falará da próxima semana, em que a nossa escola tem um conjunto de atividades intitulada a Festa da Primavera, o AEOH Florir, que teve início após os incêndios, e depois falaremos mais à frente. Então, em primeiro lugar, vamos à Feira das Universidades. Que balanço é que podemos fazer? A Feira das Universidades, como a professora Célia já referiu, tem-se vindo a realizar de há alguns anos esta parte e tem assumido diferentes formatos no seu historial. Este ano decidimos pedir ajuda ou colaboração de uma empresa, de uma instituição que tem largos anos de experiência na organização deste tipo de feiras, que foi a Inspiring Future. Não tínhamos a certeza de como iria correr, mas dentro das expectativas e dentro daquilo que podia acontecer, acho que o balanço é positivo. Há aqui alguns pontos que eu gostaria de rever, que considero que não correram tão bem e que teremos de rever no futuro, no próximo ano e nos próximos anos, mas o balanço acho que foi francamente positivo. Falando dos objetivos, qual é o objetivo destas atividades nesta altura do ano para os alunos? Nós pretendemos reproduzir na escola, com a devida relativização, um bocadinho as grandes feiras que acontecem no Porto e em Lisboa, que é a Qualifica e a Futuralia. Obviamente, eu disse e saliento que com a devida relativização, mas os nossos alunos chegam ao final do ensino secundário e muitos deles continuam com dúvidas acerca do percurso a seguir, qual a universidade a escolher, qual o curso a escolher, não é? A universidade pode parecer mais normal, a dúvida aqui na universidade, mas qual o curso é que já é uma questão que se calhar já é séria demais para ainda se colocar no final do 12º. Portanto, estas atividades pretendem ajudar os alunos a esclarecer as suas dúvidas, pretendem tê-los a conversar com pessoas das universidades, pessoas que passam pelos cursos e que os possam ajudar a tomar uma decisão e que a decisão seja acertada, não é? Não, obviamente que é possível sempre reverter. Muitas vezes perder um ano não significa perder um ano, porque ganham-se muitos no futuro. Mas o objetivo é trazer alguma luz a esses espíritos mais duvidosos. Desta vez o formato foi diferente? Foi diferente. Em anos já passados, já há 4, 5 anos, a escola optava por contactar as instituições de ensino superior e tentava ter a maior representação possível. Era bastante ajudada nesta tarefa pela Associação de Estudantes, porque era uma atividade megalómana conseguir conciliar e convidar todas as instituições do país, de norte a sul. Pronto, ainda conseguimos fazer assim nesse formato grandioso 2 ou 3 anos. Mas, de facto, também temos de salientar que a ajuda aqui das associações de estudantes são fundamentais. No ano passado tivemos um formato online que eu até continuo a achar bastante interessante e que se calhar podemos unir, podemos ter os dois formatos, o que tivemos um formato deste ano com o do ano passado, podem-se complementar. No ano passado convidámos alunos, ex-alunos do AEOH, que estavam já no mercado de trabalho ou que estavam nos seus cursos em diferentes instituições de ensino, e convidávamos, por exemplo, dentro de Direito, íamos buscar um aluno do Porto e outro de Lisboa, outro de Coimbra, para darem diferentes perspectivas do mesmo curso nas várias universidades. E essa atividade ocorreu ao longo de uma semana, à noite, final da tarde, princípio de noite, online, os alunos inscreviam-se e depois entravam nas sessões Zoom. Algumas foram bastante participadas, algumas engenharias, o direito, foram bastante participadas, mas outras não tiveram participação. E o que nos deixou também assim um bocadito tristes, porque nós convidámos os alunos e eles, com a sua boa vontade, quiseram ajudar, e depois havia da nossa parte alunos que se inscreveram, mas que depois não estavam presentes, não aderiam à sessão Zoom. Eu continuo a achar que essa vertente é uma das mais positivas, porque eles podem falar com ex-colegas de há um ano, de há dois anos, tratam-nos por tu, conhecem-nos, sabem o nome deles. Estão mais à vontade para os questionar. Estão mais à vontade para perguntar, ó Manel, então o que é que tu achas do direito em Coimbra? E ó Bárbara, então, mas porquê é que tu achas que o direito em Lisboa é melhor? Esta dinâmica era de facto uma mais-valia para os nossos alunos. Pronto, este ano não optámos por esse formato, mas continuo a achar, e se calhar será essa uma solução de futuro, que os dois formatos se complementam e bastante bem. Portanto, o balanço este ano é positivo, estiveram representadas muitas universidades, públicas e privadas? Sim, esse é o aspecto que me pareceu menos positivo, e que eu não sabia, só me deparei com isso, se calhar por alguma ingenuidade minha, porque parti do pressuposto que não iria ser assim. Mas depois, quando as universidades começaram a chegar, eu reparei que a maior representatividade era das universidades do Porto, do centro e norte do país. E eu perguntei aos responsáveis, então, e aqui do centro para baixo, o sul, não há aqui grandes instituições representadas? Pronto, eles dizem que, de facto, o país é ainda pequeno para estas atividades, é vasto, e que eles têm de criar aqui, fazer aqui uma semidivisão, e as universidades do sul serão representadas depois mais nestas atividades, mais a sul. Ficámos um bocadinho desiludidos, porque nós temos uma grande percentagem de alunos que pretende Lisboa. Pronto, e nesse aspecto, de facto, então ali a representatividade não era a que se pretenderia. Havia algumas universidades representadas, mas eram as privadas, pronto, e nós temos de reconhecer que as privadas não estão ao alcance de todos, nem têm de passar por aí, não é? Pretendíamos, em primeiro lugar, representar as universidades públicas. Sim, até porque a maior parte dos nossos alunos é o ensino público que pretendem. Exatamente. Só muitas vezes em situação de recurso é que vão para a universidade privada. Nós temos aqui no estúdio três alunos do ensino secundário. Eu gostaria de vos pedir, do ensino secundário e finalistas do 12º ano, que ontem estiveram a assistir a estas palestras e também a estas atividades e fizeram este contacto com as universidades públicas e privadas presentes, gostaria de saber a vossa opinião. Gostaram, aprenderam, acharam que foi bastante útil, aspectos positivos e negativos? Digam de vossa justiça. Eduardo. Pronto, o que eu tenho a dizer, eu acho que principalmente, como a professora tem dito, houve muitas universidades privadas, mas eu acho que as poucas públicas que houve, pelo menos para as pessoas de Ciências e Tecnologias, valeram muito a pena, porque tinham tanto a Universidade de Aveiro como a Universidade de Coimbra pessoas da nossa área. Falando de Coimbra, de uma pessoa de Química, que estudou em Química, que estava em investigação em Coimbra, sabia-nos perfeitamente falar sobre todos os cursos de científicos, esclarecer-nos quanto a eles, o que é que cada um precisava, se várias noções de matemática ou de física seriam precisas para o curso X ou o curso Y. Eu sei que foi realmente importante, mas achei que em termos de proximidade com o aluno, a Universidade de Aveiro foi excelente nesses níveis, porque eu tinha certas dúvidas sobre cursos em Aveiro, esclareci, as pessoas foram super acessíveis, tanto de recursos da universidade, como é que a universidade iria reagir perante esse tipo de coisas, se o curso iria oferecer X, Y, e depois conseguiram-me esclarecer as minhas dúvidas, tirar conclusões sobre o que é que o curso me ia dar, mestrados, e o que é que eu poderia seguir depois de acabar o curso, e tranquilizaram-me quanto aos exames. Depois também me deram as tais informações de que, com a média de 17,5, conseguia ter 70% das propinas pagas no primeiro ano. E sim, era vantajoso conseguir ter isso. Mas sim, eu acho que há uma parte que sim, que foi bem estruturada, pelo menos para a minha área, que foi vocada para científicos, foi bem estruturada. A palestra também, embora um bocadinho expositiva demais, sim. E o workshop a que eu fui também foi bastante produtivo, porque era o workshop de Amigos, Escolhas à Parte. Eu acho que sim, que foi bastante produtivo, porque mostrou-nos que as nossas decisões não têm que implicar os outros. Nós próprios é que temos que traçar o caminho que nós queremos seguir e que não devemos tomar caminhos por opções ou dos pais, porque somos nós que realmente vamos estar a estudar no curso e a fazê-lo, nem por amigos, porque não são os amigos que vão estar a trabalhar na área que nós queremos. Muito bem, Eduardo. Tu queres e consideras, das tuas palavras, acho que posso tirar essa conclusão, que esta Feira das Universidades é uma mais-valia que a escola pode oferecer aos seus alunos. Sim. Principalmente aos alunos 12º a terminar o secundário. Muito bem. E a opinião da Matilde? Então, a minha opinião é muito parecida à do Eduardo. Eu acho que foi uma... mais-valia. Exato, uma mais-valia, uma atividade que nos enriqueceu e que talvez tenha esclarecido muitas das dúvidas de maior parte dos nossos alunos, que eu vejo por experiência própria, que nem toda a gente sabe para onde é que há de ir, nem toda a gente... Ainda há muitas dúvidas, não é? Mesmo no final de secundário, eu acho que há alunos que estão mesmo quase até à candidatura para decidir para onde vão. Exato. E também salientar que a oportunidade que o meu workshop deu, que foi um workshop diferente, que nos mostrou como está o mercado de trabalho hoje em dia, ensinou-nos até um bocado a mexermos dentro desse mercado de trabalho e até a parte do currículo e etc. E acho que também nos enriqueceu assim, complementou-nos já para uma fase posterior da nossa vida. Muito bem. Portanto, vale a pena a escola continuar a apostar neste tipo de atividade, sim? Exatamente. Muito bem. Muito bem, então voltamos agora à conversa com a nossa subdiretora para nos falar agora do que vai acontecer na próxima semana na nossa escola. É a Festa da Primavera, na sua quarta edição. Esta festa, como eu já disse há pouco, penso que decorreu da situação dos incêndios que nós vivemos em 2017 e da situação em que o concelho ficou. E a ideia era dar aqui uma nota positiva de renascer do concelho, do nosso ânimo, de se calhar falarmos de temáticas que podem ser um pouco mais pesadas, que têm a ver, por exemplo, estou a pensar no meu departamento, que tem apostado sempre em palestras ou em debates que têm a ver, por exemplo, com o reordenamento do território, a importância da reflorestação, a importância que isso pode ter na vida das pessoas e na fixação das pessoas. Mas isto é a festa da primavera é muito, muito vasta, portanto tem várias componentes das várias áreas disciplinares, da própria direção. E então, professora Cristina? Como referiu, a Festa da Primavera vai na sua quarta edição. A primeira foi em 2018, após aquele fatídico final de 2017. E o objetivo era mesmo trazer cor, não é? Porque aqui o concelho estava cinzento, estava negro, tanto em termos físicos como em termos anímicos. E era preciso alguma coisa, algumas atividades para tentar animar as pessoas, para renascer das cinzas, literalmente. Daí que o cartaz já nessa altura tenha apostado nestes tons coloridos e chamativos para apelar ao renascimento. Nesta quarta edição e passados estes anos, e saliento que um ano não houve devido às contingências da pandemia, a que fomos obrigados, nesta quarta edição o espírito continua a ser esse, algum renascimento, não necessariamente, e agora não se aplica o termo renascer das cinzas, porque... Já está tudo verde e a florescer. Mas não ordenado já agora. Mas sim, mas pronto, continua, renascer é sempre necessário e é sempre o renascer de valores, de alguns valores assentes, valores humanitários, de respeito, de valores de democracia, e a Festa da Primavera continua a pretender ser um hino à vida, e as diversas atividades pretendem fazer uma chamada de atenção a valores, a apelar a hábitos de vida saudável, através destas múltiplas atividades. Estão todas as áreas disciplinares envolvidas, estão todos os ciclos de escolaridade envolvidos. As atividades estão divididas ao longo dos 3 dias, 6, 7 e 8, e nós temos 5 etapas por dia, são 5 momentos diários. E depois há ainda alguma atividade, uma outra, que ocorre ao longo dos 3 dias. E também saliento que as atividades vão se dividir por todo o agrupamento, não acontecem só aqui na sede, acontecem em Lagares da Beira, na Ponta das Três Entradas, na Cordinha, em Nogueira, onde temos os grandes, e também acontecem em muitos jardins de infância. Portanto, estão houve uma descentralização das atividades. Muito bem. Portanto, de facto, vale a pena. Os alunos vão ser envolvidos dos vários graus de ensino. Algumas das atividades são também abertas à comunidade? Sim. Muitas são abertas à comunidade, porque pretende-se, né, e sendo este a grande intenção destas atividades, apelar ao renascimento de alguns valores, faz sentido que toda a comunidade educativa esteja envolvida. Se calhar metade das atividades estão, para metade das atividades estamos a contar com toda a comunidade educativa. Há torneios de xadrez, há caminhadas, há sessões de cinema, há workshops, há um jantar vínico, e todas estas atividades são abertas à comunidade educativa. Depois haverá outras que são mais dirigidas especificamente a alguns anos, a algumas turmas, e pronto, e acontecem já num circuito fechado dentro da escola. Portanto, convidamos os nossos ouvintes a participarem. Esta é uma atividade, são atividades que são da escola, mas não são só para a escola, são abertas à comunidade, como estamos a ver. Muitas destas atividades precisas de palestras ou de caminhadas ou o que for. Eu estou-me a recordar que o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, por exemplo, tem uma palestra no último dia, no dia 8 de abril, subordinada ao tema A Importância do Ordenamento do Território e da Reflorestação na Fixação da População no Interior. Terá uma parte palestra pelo professor Dr. Luciano Lourenço, mas depois a segunda parte pretende-se que seja um debate aberto à comunidade, onde com certeza não só a escola estará envolvida, os nossos alunos e os nossos docentes, mas a população em geral, porque este acho que nos parece que é um tema que continua a ser pertinente, porque nós olhamos à volta e vemos que a nossa floresta continua desordenada e também vemos que continuamos a perder população, e se calhar teríamos aqui mecanismos para dar a volta a esta situação e nos tornarmos um concelho mais próspero e se calhar a prevenir situações de risco do futuro. Como essa palestra, de facto, nessa palestra assenta perfeitamente o termo renascimento, não é? Nós pretendemos, obviamente, que estamos a precisar de um renascimento do interior, com mais população, com incentivos à fixação da população, porque não é um problema só deste concelho, mas de todos e de muitos concelhos do interior que estão a sofrer com a desertificação. Pronto, e de facto há uma série de medidas político-económicas que, não é, que poderiam contribuir e que poderiam contradizer essa tendência. Mas pronto, isso melhor do que eu saberá o professor Luciano Lourenço. Pois, e depois também precisaremos de vontade política, quer a nível autárquico, quer a nível nacional, que permita também que não se fale só do interior quando há tragédias como o incêndio que nós vivenciámos infelizmente em 2017, mas depois que se concretize muito daquilo que se fala, porque nós estamos cá a viver e percebemos que há muita coisa que não está bem e a população, estamos a perder a população, nós até o notamos pela população escolar, não é? Que tem vindo a diminuir. Anualmente perdemos, o agrupamento perde ou deixa de ter em média uma centena de alunos. Pois, e percebemos isso até nos escalões, isso é mais evidente ainda nos escalões etários mais baixos, não é? Sim, pré-escolar e primeiro ciclo, e depois vai-se repercutir nos outros daqui a uns anos. E portanto é assim, se nós não tivermos capacidade para fixar jovens no nosso concelho, nós não vamos ter crianças, isto é óbvio. Eu noto, especialmente os últimos alunos que aqui entrevistei no âmbito da rubrica Por Onde Andam os Nossos Alunos Crescidos, entrevistei um jovem com 23 anos e um com 30 que decidiram fixar-se em Oliveira do Hospital. Os dois licenciados na área das ciências do desporto e que dizem que é possível, portanto depende também da área que o aluno escolheu ou que o estudante escolheu no ensino superior, mas é possível. E, portanto, nós precisamos dessa revitalização, porque senão, a breve trecho, morreremos e não queremos isso. Nenhum de nós quer isso. Eu acredito que tenho a certeza que é possível. De facto, se calhar o retorno do investimento não será tão célere quanto alguns jovens gostariam, não é? As opções no mercado de trabalho não serão tantas como encontrarão certamente no litoral, mas de facto, com muita boa vontade e com amor, com bondade perante a sua terra ou pela sua terra, é possível. E esta festa também, eu até quero chamar a atenção dos jovens aqui presentes e de todos os outros que nos estão a ouvir, que de facto as atividades desta festa também pretendem dar acesso a atividades, ou peço perdão pela repetição, mas há alguns momentos que não se têm no interior normalmente, não é? E temos aqui concertos de música também, que é mais difícil, aos quais é mais difícil ter acesso aqui na nossa zona, peças de teatro, portanto é uma mais-valia e espero que beneficiem e que saibam valorizar muitas das atividades aqui presentes. Muito bem, de certo que sim, isto é uma forma da escola própria, ela própria se enriquecer os seus alunos, mas também a comunidade em que está inserida. Pois desejamos sucesso para todas elas e que todos possamos tirar um balanço positivo dessas atividades. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, estou sempre disponível para vir ter convosco, falar convosco. Obrigada. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Música do Tiago Brito e do Martim Sousa. Artistas internacionais e ucranianos juntaram-se para um concerto solidário internacional numa maratona televisiva histórica a partir de Varsóvia, com o objetivo de apelar a uma paz imediata na Ucrânia. Num momento de comunhão da comunidade internacional, este concerto foi transmitido pela televisão pública da Polónia e por emissores de toda a Europa, com o objetivo de recolher fundos para a aquisição de apoio humanitário. Através do YouTube e do Instagram, a maratona televisiva internacional Save Ukraine, Stop War foi projetada em praças icónicas de cidades de todo o mundo, permitindo o envolvimento dos cidadãos dos quatro cantos do planeta. Portas de Brandemburgo, Berlim, Praça do Parlamento de Londres, Madonna di Loreto, Roma, Duomo, Roma, Praça da Cidade Velha, Praga, Praça Abima, Tel Aviv e muitas outras localizações icónicas em todo o planeta são as praças irmãs de Cascais durante umas horas. A lista de artistas internacionais inclui nomes como Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Salvador Sobral, Craig David, entre outros. Mais de 20 artistas ucranianos estiveram também representados. Hoje ficamos com Salvador Sobral, Save Ukraine e Sting Russians. Бо бачив вас одна. О, мій мене, та лайно і вузька. О, мій мене, уя вуста приєріха. Його воя душа складай збою мене, невже так і буна, так хоче тебе сліз. О, мій мене, та лайно Oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me, oh, be me 100.2, Oliveira do Hospital. Ficamos agora com o José Ribeiro, eu já sou escuteiro, e tu? Olá a todos. Hoje não vou falar-vos sobre as funções de escuteiro no seu bando, patrulha, equipa ou tribo. Decidi alterar o tema para vos explicar como foi o meu acampamento este fim de semana. Sim, porque finalmente tivemos um acampamento após esta pandemia. O nosso acampamento tinha o tema de Ubuntu, que quer dizer eu sou porque tu és. Fomos acampar para Lagos da Beira. Os nossos chefes explicaram o tema, deram-nos um vaso de barro para cada patrulha. Eram três patrulhas em campo, Açor, Panda e Urso. E escrevemos no vaso o tema do acampamento, Ubuntu. Para o nosso espanto, entregámos os vasos aos chefes. Eles explicaram-nos que devemos ser a patrulha unida. E se um está feliz, o outro também está. E só juntos é que conseguimos ter os resultados de uma boa união. No terminar da fase, deixaram cair o vaso que se partiu em pedaços. E cada patrulha ficou com um pedaço do vaso como recordação. Fomos então montar o campo, as tendas, tivemos de fazer as nossas próprias construções. A minha patrulha, a Patrulha Urso, por exemplo, fez uma mesa em tripé. Tivemos um pequeno problema que as medidas não foram bem calculadas. E como éramos oito escuteiros, tivemos de comer por turnos. Foi muito engraçado e difícil construir. Os nossos caminheiros e um antigo dirigente também nos foram ajudar. Além dos nossos chefes que estavam connosco. Para cozinhar no acampamento é muito mais difícil do que em casa. Os fogões não despacham, não temos água logo ali, tudo é muito mais complicado, mas divertido. À noite fizemos um fogo-conselho e ao redor da fogueira apresentámos as nossas peças, cada uma da patrulha preparou antes. Ouvimos os conselhos dos nossos chefes, cantámos umas canções e depois vamos descansar, porque o outro dia temos mais atividades. Há um plano fixado em campo e um quarto de pontuações. Dormir nas tendas é muito divertido. Às 7 horas da manhã estavam os nossos chefes a acordar com o bater dos tachos e fomos fazer ginástica matinal. Tínhamos de ir à missa às 9 horas. Durante a manhã de domingo tivemos a decifrar mensagens e fomos até à Capela de Santo Roque, onde realizámos uma gincana de jogos muito divertidos. Regressámos ao campo para cozinhar e desmontar o campo. Depois fizemos a avaliação e foi dado o troféu à patrulha vencedora. Até para a semana e forte canhota! Zé, percebo que depois da pandemia este foi realmente um momento sublime, não é? Há tanto tempo em casa, sem poder fazer acampamentos para um escuteiro. Penso que será muito importante os acampamentos. Consegue-nos dizer porquê? É divertido? É muito divertido. Saímos de casa? É diferente, saímos de casa, não temos a ouvir os pais e a mãe a discutir. E é divertido. Não estás a fazer os trabalhos de casa? Pois, não é? Também. Esses já tiveram que ser feitos previamente para a escola. Portanto, quando é que voltas a ter o próximo? Sabes? Ainda não sabemos, está por definir por causa da pandemia. Mas espera-se que futuramente já se possa voltar ao normal. Vocês já Sim. tinham muitas saudades, certo? Bastantes. Pois, se calhar um dos aspectos mais importantes do escutismo é precisamente esta questão dos acampamentos. É muito importante para vocês. Sim, é mais o que nos faz entrar nos escuteiros. Ótimo, muito bem. Então agora vamos ter mais, esperemos. Rádio Boa Nova. E agora ficamos com os jogos eletrónicos e com o Mateus Lopes Verão. Olá a todos. Esta semana vou falar de Undertale. Undertale é um jogo RPG criado pelo desenvolvedor independente norte-americano Toby Fox. No jogo, o jogador pode controlar uma criança humana que caiu numa caverna, uma região grande e isolada sobre a superfície da Terra, separada por uma barreira mágica. Vários monstros podem ser encontrados durante a sua missão para retornar à superfície, principalmente através do sistema de combate. O jogador navega pelos ataques em formato bullet hell do oponente e pode optar por pacificar ou subjugar os monstros para poupá-los em vez de assassiná-los. Essas escolhas causam mudanças no diálogo, nos personagens e na história com base nos resultados. No jogo, o jogador controla uma criança e completa objetivos para progredir na história. Ele explora um mundo subterrâneo repleto de cidades e cavernas e é obrigado a resolver vários quebra-cabeças na sua jornada. O mundo subterrâneo é o lar de monstros, muitos dos quais desafiam o humano em combate. O jogador decide se quer matar, fugir ou fazer amizade com eles. Rádio Boa Nova. Espetacular. Muito bem, e agora ficamos com álbuns de rock e com o Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Medicine at Midnight, o 10º álbum de estúdio da banda de rock americana Foo Fighters. Originalmente estava previsto para ser lançado em 2020, Entretanto, devido à pandemia de Covid-19, foi lançado apenas a 5 de fevereiro de 2021, sendo produzida pelos membros do grupo e por Greg Kurstin, através da gravadora RCA Records. O álbum foi precedido pelo lançamento de 3 singles. A canção Shame Shame foi o primeiro single lançado, No Son of Mine foi o segundo e Waiting on a War foi o terceiro. Foi eleito pela Loudwire como o 31º melhor álbum de rock metal de 2021. Depois de lançarem o seu 9º álbum de estúdio, Concrete and Gold, em 2017 e viajar extensivamente em turnê durante grande parte de 2018, os Foo Fighters anunciaram que fariam uma pausa em outubro de 2018, com o vocalista Dave Grohl afirmando que, embora eles precisassem de um descanso, ele já tinha algumas ideias iniciais para o álbum seguinte da banda. A pausa duraria menos de um ano, já que em agosto de 2019, o baterista Taylor Hawkins relatou que Grohl já havia feito demos do material por si mesmo e que o restante dos membros planeava começar a contribuir logo depois. A banda começou coletivamente a gravar o álbum em outubro de 2019. No mês seguinte, Grohl descreveu a banda como se estivessem a meio do processo de gravação e que o álbum estava a soar muito estranho. Em fevereiro de 2020, Grohl confirmou que o álbum havia sido concluído. A lista de faixas é Making a Fire, Shame Shame, Cloud Spotter, Waiting on a War, Medicine at Midnight, No Son of Mine, Holding Poison, Chasing Birds e Love Dies Young. No geral, dou um 8 em 10 a este álbum. Medicine at Midnight chega com a vantagem de não ser tão aguardado quanto os seus antecessores e com a desvantagem de ser um disco ótimo lançado no meio de uma pandemia. Sim, o 10º álbum dos Foo Fighters é ótimo, e melhor ainda, é até mais que aquilo que Grohl tanto prometeu num milhão de concertos e entrevistas. Eu quero dedicar o programa de hoje ao baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, que faleceu no passado sábado, dia 25 de março. O Taylor Hawkins é uma das minhas grandes inspirações, e saber que ele faleceu assim de repente é verdadeiramente triste para todos nós fãs. Os meus pésamos para toda a família, amigos, fãs e para os Foo Fighters. O legado dele fica cá para todos nós apreciarmos o grande trabalho que ele fez em vida. Em seguida iremos ouvir Waiting on a War. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? ocean. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Muito bem, e vamos agora para a violência, desta vez não é doméstica, mas é um caso de violência extrema que aconteceu e que é lamentável, com Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje venho falar-vos de um caso muito recente ocorrido em Portugal. Trata-se do caso que envolveu dois fuzileiros da Marinha e um agente da PSP. Todos os acontecimentos que aqui vão ser retratados ocorreram na madrugada de sábado, dia 19 de março, em frente à discoteca do MOM, em Lisboa. Nessa madrugada, quatro polícias fora de serviço decidiram dirigir-se a este estabelecimento de divertimento noturno, onde acabaram por se separar com uma rixa. Perante a situação, decidiram agir com o intuito de travar a rixa. Tal não aconteceu e estes quatro agentes da PSP acabaram por ser agredidos por um grupo de 10 pessoas. Todos os agentes necessitaram de recorrer a cuidados hospitalares, mas no dia seguinte, três desses agentes tiveram alta, sendo que o quarto ficou no hospital com um quadro bastante crítico. Infelizmente, na segunda, 21 de março, o agente Fábio Guerra, um dos quatro agentes feridos na madrugada de sábado, veio a falecer, depois de cerca de 2 dias em coma. As fortes lesões cerebrais, provocadas no sábado, foram a causa da morte. Os responsáveis pelo crime, dois fuzileiros da Marinha, entretanto já capturados pela PJ, irão responder pelo crime de ofensa à integridade física e homicídio qualificado. Há ainda um terceiro responsável, que se encontra em parte incerta, sendo procurado em Portugal e Espanha. O vice-almirante Gouveia Melo já expressou a sua profunda revolta pelos factos sucedidos. Faremos de tudo para que não volte a acontecer. Foi a promessa que fiz quando telefonei à família da vítima, afirmou o almirante que, durante o seu discurso, classificou o sucedido como um ato de selvageria. É repugnante ver que em pleno século XXI ainda aconteçam estas atrocidades. Foi uma vida de 26 anos que se perdeu. Foi o filho, irmão, primo, sobrinho de alguém. Foi uma pessoa que tinha a vida inteira pela frente. Foi um cidadão que decidiu dedicar a sua vida à proteção da sua comunidade, do seu país. Desejo que a justiça seja feita para que não haja mais Fábios a morrer desta forma. Por fim, para terminar o meu discurso, vou falar de um caso que se passou no dia de hoje, o dia em que gravamos o programa, 29 de março. Trata-se de uma rapariga de 16 anos que foi esfaqueada pelo ex-namorado na escola secundária de Meio Martins. A rapariga encontra-se a receber tratamento hospitalar. Infelizmente, mais um caso, este sim, já de violência doméstica, que infelizmente vamos dando notícia de muitos, porque são casos que reiteradamente vêm a público. Boa Nova, Rádio Irresistível. Ficamos agora com uma sugestão de leitora. Dostoiévski viveu entre 1821 e 1881, foi um dos grandes precursores da mais moderna forma de romance. Cedo despertou a vocação literária ao entrar em contacto com os outros escritores russos e com a obra de Byron, Victor Hugo e Shakespeare. Terminado o curso de engenharia, dedica-se à tradução para ganhar a vida e estreia-se em 1846 com o seu primeiro romance, Gente Pobre. Após mais uma das tentativas literárias, foi condenado à morte em 1849 por implicação numa suspeita conjura revolucionária. No entanto, a pena foi-lhe comutada por trabalhos forçados na Sibéria. Durante os seus anos de degredo, teve uma vida interior de caráter místico, por ter sido forçado a conviver com a dura realidade russa, o que também o levou a fraternizar-se com as profundas insuspeitas da alma do povo russo. Amnistiado em 1855, reassumiu a atividade literária e em 1866, com Crime e Castigo, marca a reputa com os liberais e radicais, a que tinha sido conotado. Dostoiévski atinge um relevo máximo pela análise psicológica, sobretudo das condições mórbidas e pela completa identificação imaginativa do autor com as degradadas personagens a que deu vida, não tendo, por esse prisma, rival na literatura mundial. A exatidão e o valor científico dos seus retratos é testada pelos grandes criminalistas russos. Neste grande novelista, o desejo de sofrer traz como consequência a busca e a aceitação do castigo e a concessão da pena como redentora por meio da dor. Hoje surgiu a sua obra intemporal Crime e Castigo, o primeiro de muitos grandes romances que escreveu, já em plena maturidade literária e, provavelmente, a mais bem conhecida de todas as suas obras. Recriando um estranho mundo em torno da figura de um estudante, atormentado pelas privações e duras condições de vida, este é, por excelência, um dos livros fundadores da modernidade literária. Boas leituras! Uma obra intemporal. FM. Boa Nova. E agora, depois de uma nova edição da entrega dos Oscars, o Eduardo Adro vai fazer análise do que aconteceu nessa noite. Então, para começar, vou referir nas categorias mais importantes os vencedores. Como melhor filme temos Coda, No Ritmo do Coração. Melhor atriz foi Jessica Chastain. Melhor banda sonora foi No Time to Die, do filme do 007, do último que saiu. Melhor filme de animação foi O Encanto. Melhor diretor foi a Jane Campion. Melhor filme estrangeiro foi Drive My Car. E Dune arrebatou com 6 Oscars nesta edição. Pronto, tenho aqui a revelar que nem a senhora sabia que eu, nas últimas semanas, tenho dado os meus palpites para quem poderia ganhar os Oscars. Sim, falhei alguns, mas Drive My Car ganhou o melhor filme estrangeiro, como eu estava à espera. O melhor filme não estava de todo à espera, estava à espera de um West Side Story, porque Spielberg, toda a sua história, era um filme clássico do estilo de Spielberg. A melhor diretora foi muito bem entregue, porque... Não tenho muito a dizer, no Poder do Cão é bastante visível a qualidade técnica da diretora. E depois eu não falei aqui do melhor ator, porque acho que é deplorável a atitude que houve, tanto de uma parte como de outra, porque tanto o humor tem limites como ações têm limites. Eu acho que é muito por causa da reação que aquela pessoa teve que estamos na situação em que estamos, porque fazem-se as coisas... Há violência, falam-se as neiras puras e duras, e depois é que se reflete na ação que se teve. Ou seja, tudo o que estas cerimónias Oscars teve de apoio à Ucrânia, de não guerra, paz, naquele momento, naquele minuto ou dois minutos de conversa, estragaram toda a mensagem que eles queriam passar. E para quem estiver distraído, a agressão que ocorreu. Sim, durante entre a entrega. O Will Smith e o comediante, sim. Acho que foi mesmo, denegriu a imagem dos Oscars e depois denegriu a entrega do Oscar, porque primeiro eu não achei que foi bem entregue, achei que era bem mais justo ter sido o Oscar dado a Andrew Garfield, acho que teve um papel bem mais relevante e bem mais importante no decorrer do filme em que este participou. Não digo que foi um mau filme, porque eu apresentei-o aqui na rádio e posteriormente também o vi, que era Richard, falava da história da família Williams e do seu integramento no ténis. Achei que ele estragou ali tanto a reputação dele como a dos Oscars, embora que também possamos ver do outro lado que o humor também tem limites, mas acho que as ações vêm primeiro, tem que se pensar primeiro no que se faz, porque isso sim é que regula o mundo, são as ações que nós praticamos. Sem dúvida, muito bem. Rádio Boa Nova. E agora ficamos, ou continuamos, com Cultura Pop e com o João Mário Ferreira. Parece que há mais uma personagem da banda desenhada que irá juntar-se ao universo cinematográfico da Marvel. De acordo com a notícia do Deadline, a Marvel Studios está a desenvolver um projeto centrado em Nova, com o argumentista de Moon Knight, Cavaleiro da Lua, Sabir Pirzada. Embora haja poucas informações sobre o projeto até agora, a publicação adianta que provavelmente estará centrado em Richard Rider, o primeiro humano a vestir o manto de Nova na Marvel Comics. O projeto será produzido por Kevin Feige, o presidente da Marvel, mas ainda não está claro se está a ser desenvolvido no formato de longa-metragem ou de série televisiva. Nem se sabe se será live-action ou animação. Na banda desenhada, Richard Rider é um super-herói adolescente que obtém os seus poderes depois de receber um capacete cósmico das mãos de um membro moribundo da Nova Corps, a força responsável por manter a ordem em toda a galáxia. Sem saber como usar os seus poderes, Richard adota o apelido de Nova e torna-se um protetor da Terra como um membro da Força Policial Intergaláctica. Uma segunda versão do personagem, Sam Alexander, foi introduzida em 2011 como outro adolescente que herda os poderes da Nova Corps. Ao contrário de Richard, Sam torna-se Nova depois de encontrar o antigo capacete de seu pai num armário. O jovem começa então a viajar pela galáxia ao lado dos Guardiões da Galáxia. Falando em Guardiões da Galáxia, a Nova Corps já apareceu no MCU, exatamente nos dois filmes dos Guardiões, como a força de elite do planeta Xander. Embora nunca tenha havido a menção de capacetes superpoderosos ou super-heróis chamados Nova, desde então os fãs perguntam quando é que o MCU apresentaria Richard Rider ou Sam Alexander. Por conta dessas ligações, Feige referiu em 2018 que se tivesse um grande quadro com um monte de personagens com potencial imediato, Nova estaria nele. Rádio Boa Nova. Muito bem, e agora vamos para Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com Matilde Martins. No passado sábado, dia 26 de março, as Nações Unidas celebraram a Hora do Planeta. A iniciativa global uniu sociedade, empresas, organizações e governos em todo o mundo para desligar as luzes a partir das 8h30 para focar a atenção em soluções para proteger o planeta e construir um futuro sustentável. A sede da ONU, em Nova Iorque, participou no movimento e ficou totalmente apagada durante uma hora. Para as pessoas e para o planeta. Sobre a celebração, que acontece anualmente no último sábado de março, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destaca que sem proteger o meio ambiente não será possível prosperar e sobreviver no planeta Terra. Segundo o chefe das Nações Unidas, é possível fornecer energia renovável e sistemas alimentares sustentáveis para todos, além de reduzir as emissões e usar soluções baseadas na natureza para construir um mundo mais resiliente e neutro em carbono. Guterres disse que se orgulha de fazer parte do esforço global para marcar a hora do planeta. Para ele, a data é um lembrete que apenas ações podem fazer grande diferença. A Hora do Planeta é um evento simbólico que destaca que são as pequenas coisas e as ações diárias que são necessárias individualmente para fazer um mundo sustentável. Para fazer parte, basta desligar as luzes e os equipamentos eletrónicos naquele dia, mas também lembrar de economizar energia todos os dias. A ONU reforça que todos podem ter um impacto positivo na luta contra as alterações climáticas. Muito bem, neste dia simbolicamente, mas todos os dias nos devemos lembrar disso. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora ficamos com licenciaturas fazer a escolha certa, por recomendação do Ricardo Neves, mas hoje lido pelo Martim Sousa. Hoje vou falar da licenciatura de Ótica e Optometria. Este curso está presente na ISEC Lisboa, Instituto Superior de Educação e Ciências. A licenciatura em Ótica e Optometria pretende formar profissionais com capacidades de desenvolver trabalho clínico na área da prestação de cuidados primários de saúde visual, assim como formar profissionais com elevado conhecimento em ótica ocular e oftálmica, que possam apoiar profissionais na área da saúde visual com déficit de formação na área da ótica. As suas provas de ingresso são matemática e físico-química. A sua fórmula de cálculo é 65% do peso da média do secundário e 35% do peso das provas de ingresso. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Such an ignorant thing to do if the Russians love their children. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Concurso de fotografia. No âmbito da Festa da Primavera, realizar-se-á mais uma edição do concurso de fotografia, este ano sob o mote Sentimentos. Participe e habilite-se a um dos prémios em jogo. Mais informações na página web do agrupamento. Dia da Árvore e Dia da Água. Os clubes Ecoescolas da Escola Básica da Ponte das Três Entradas e de Lagares, da Beira, assinalaram o Dia Mundial da Árvore e da Água, 21 e 22 de março, respectivamente, com um conjunto de iniciativas. Os alunos do segundo ciclo participaram numa ação dinamizada pelo Dr. Alexandre Silva, do CISE, aprenderam a construir um herbário, falaram sobre a importância das plantas no tratamento de doenças, identificaram as árvores do espaço verde das escolas, recolheram amostras das árvores e tiraram fotografias. O registro fotográfico será realizado ao longo dos próximos meses, de forma a identificar as várias fases de desenvolvimento das árvores. Na Escola Básica de Lagares da Beira, os alunos realizaram trabalhos sobre as árvores e sobre a água que foram expostos no átrio da escola. Na sala de convívio, os alunos puderam assistir a filmes sobre a floresta portuguesa. À tarde foi o tempo de visitar o Jardim de Infância de Alvoque das Várzeas. As crianças decoraram um pequeno hotel de insetos que, depois de finalizado, irá ser colocado no espaço exterior do jardim. Ainda houve tempo para iniciar um banco de sementes de plantas melíferas. Estamos assim a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Rádio Boa Nova. Espetacular.